Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus, a alegria do Evangelho esteja presente nessa tarde. Que ela continue, na verdade, porque desde o momento que chegamos aqui, já sentimos essas vibrações de amor, de alegria, de paz. Porque quando falamos do Evangelho, é isso que nós temos que sentir. É a alegria, é a felicidade desse conhecimento maravilhoso que Jesus trouxe. E até hoje, milhares de pessoas estão trabalhando no planeta Terra para manter viva essa alegria do conhecimento espiritual superior que nos anima, que nos incentiva, que nos apoia na nossa evolução. Jesus, numa certa ocasião, ele já pressentindo que o término da sua missão como encarnado iria findar-se, iria terminar, ele já começa a preparar os discípulos. Ele começa já a colocar na cabeça deles algumas ideias, já preparando que haveriam mudanças naquele aprendizado que até então eles tinham. Jesus então, sabendo que estava próximo à sua partida, vai dizer para os seus discípulos então que não ficassem perturbados, que não se sentissem abatidos, que não tivessem o seu coração conturbado. Foi aí que ele disse então: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Que é o título que nos inspira nesta tarde, algumas reflexões, para que todos nós que tentamos seguir a Jesus, independente do rótulo religioso que nós adquirimos aqui na Terra, mas que todos nós que estamos tentando caminhar junto com Jesus, possamos lembrar que o medo, aquela sensação de fraqueza, de impotência, é um dos maiores adversários da nossa evolução espiritual. Nós precisamos, nos nossos dias, assim como nos dias antigos, na era apostólica, assim como no passado, na época do cristianismo primitivo, nós precisamos nos resguardar do temor. Necessitamos ter uma coragem muito grande para viver os nossos princípios, para seguir esses ideais. E na atualidade parece que nós estamos sendo tão bombardeados por tantas informações, tantas notícias, que nos deixam atemorizados, nos deixam com muito medo. Então nós temos notícias como que nos aterrorizam, como violência urbana, guerras, terrorismo, calamidades naturais, desastres, epidemias e conflitos sociais. Eu creio que aí nós resumimos todos os tipos de temores que nós podemos ter na atualidade. Poderíamos falar de vários exemplos dessas situações hoje, mas não seria conveniente para que não perturbássemos a nossa atmosfera psíquica aqui agora, lembrar de certos fatos, certos acontecimentos. Mas tudo isso aqui nós somos capazes de identificar diariamente em inúmeras histórias, em inúmeros acontecimentos. Desde que ligamos o televisor, ou acessamos uma página da internet, ou nós vamos ler um jornal impresso, nós vamos ver que o número de notícias assustadoras, intimidadoras, é muito grande. E realmente, em muitas ocasiões, elas nos servem de alerta para nos conduzirmos na vida, para termos uma espécie de prognóstico, de ideia do que vai acontecer no futuro. Mas se nós nos entregarmos muito a essas notícias, se nós absorvermos muito o que elas nos trazem, nós podemos nos sentir aí criaturas paralisadas. Podemos deter a nossa evolução no simples fato de ficarmos pensando em tantas causas de ameaça que há sobre a vida humana. Os pais têm uma fase da vida deles, quando eles têm os seus filhos, parece que isso é mais forte. Porque quando a gente pensa na nossa segurança é uma coisa, mas quando nós pensamos na segurança dos nossos filhos ou dos nossos entes queridos, os demais da família, aí que nós ficamos mais temerosos ainda. E há mães e pais que às vezes entram num processo até de desequilíbrio e até mesmo atrapalham o desenvolvimento dos seus filhos por causa de um medo excessivo com a vida. Então, refletir sobre o tema do medo em nós, refletir o quanto essas informações estão hoje, de alguma forma, nos atrapalhando, de alguma forma, nos perturbando, é algo fundamental para a nossa evolução. Todos nós sabemos que somos espíritos em evolução. Aqui, essa vida atual, embora essa ideia não agrade a muitas pessoas, ela é apenas um instante da nossa evolução. Ela é um dia de uma vida muito longa apenas. Então, se nós não aproveitarmos bem esse momento, nós ficamos atrasados nessa evolução. E o que o medo pode fazer com a gente é isso. Ele pode nos paralisar, pode nos deter o progresso. E as alegrias, as consolações, o bem-estar, a felicidade, que pode até não estar muito longe do nosso alcance, pode ser adiada quando nos entregamos ao medo. O medo é um dos fatores que mais detém a evolução do espírito. Então, nessa nossa análise da tarde, vamos procurar reconhecer que, se lutarmos contra essa onda de medo que tantas vezes pode se apoderar de grupos e até da humanidade inteira, teremos um grande êxito de avançar com mais eficiência em nossa evolução. Então, nós temos, na atualidade, muitas notícias que têm um grande potencial de influência sobre nós. Sobre nós aqui é muito fácil a gente descrever isso, porque cada um aqui é capaz de dar um testemunho sobre isso. O quanto medo pode ter atrapalhado a sua vida. Talvez uma ou outra pessoa possa se dizer realmente destemida. Mas, de modo geral, todos nós temos medo de alguma coisa. Nem sempre o medo ele se revela como algo muito claro. Tem pessoas até que têm medo e não têm consciência que têm medo. Nós vamos ver isso logo mais. Mas a maioria das pessoas tem essa questão do medo como muito forte. E nós às vezes pensamos, é só o medo da sobrevivência, de perder a sobrevivência. Nós temos medo porque nós temos medo da finitude da nossa vida terrena. Porque morremos, nós tememos. Será que se nós tivéssemos convicção plena de que nunca morremos, nós continuaríamos tendo medo? Ainda assim continuaríamos tendo medo. Porque nós também temos medo de sofrer. E acreditem, até seres que já atravessaram os portais da morte e descobriram que a vida verdadeira está do outro lado, também sentem medo. Até os espíritos que estão mais próximos da evolução a nós aqui, os encarnados, também sentem medo. E é sobre eles que nós vamos falar agora, num relato muito importante que André Luiz trouxe no livro Nosso Lar. O capítulo 42 desse livro, e a história de Nosso Lar, talvez muitos conheçam apenas pelo filme, que traz uma visão muito assim resumida do que realmente essa obra representa. Então, quem quiser realmente conhecer como é a vida no mundo espiritual, deve ler o livro Nosso Lar. Mas ele é um livro que a gente tem que estar preparado para ler. Porque tem horas, quando a gente não sabe muito sobre espiritismo ainda, que a gente pensa, pera lá, isso aqui está parecendo muita fantasia, parece que é algo aqui que não é real. Mas a gente precisa vencer essa resistência inicial e continuar. Porque à medida que a gente começa a refletir sobre o que André Luiz fala nesse livro, as informações que ele traz, a gente começa a perceber que faz todo sentido. Que a vida espiritual próxima a nós aqui encarnados não poderia nunca ser muito diferente do que a gente vive aqui. Porque se fosse, nós teríamos um choque tremendo. Nós enlouqueceríamos do outro lado. Porque imagina você se deparar com um mundo que é completamente diferente do seu. Você se deparar com um mundo aqui, uma realidade que nós estamos habituados, ao mundo das formas, com construções, objetos, o nosso próprio corpo material. Imagine se você fosse transportado para um mundo de ideias puras. Apenas pensamento. Nós não conseguiríamos viver lá. Não teríamos condições mentais de nos adaptar a um mundo que não reproduzisse, de certa forma, a nossa realidade material. É por isso que a descrição que André Luiz faz do mundo espiritual é tão valiosa, e ela não deve ser jamais considerada como muito imaginativa, nem fantasiosa, porque ele está revelando para nós a questão da continuidade. Nenhum espírito é levado a viver em um ambiente absolutamente diferente daquele que ele criou mentalmente. Então veja, Aqui nós estamos habituados ao mundo limitante das formas. No mundo espiritual, nós necessitaremos ainda dele. Um dia, daqui muito tempo, nós vamos habitar regiões em que a forma, os objetos, a aparência do mundo material vai gradualmente se diluindo. Mas por enquanto, nesse estágio que nós nos encontramos hoje, de evolução, nós ainda necessitamos da forma. Então, quem for ler esse livro, nunca se surpreenda com as descrições que estão lá. Na verdade, quando nós começamos a ler e aprofundar essa leitura, nós começamos a perceber que tudo faz muito sentido. E lá, no capítulo 42 desse livro, André Luiz nos traz um relato assim, impressionante sobre a reação dos espíritos que habitam esse lugar chamado do nosso lar. Na verdade, habitavam, porque ele vai se referir a uma época que é por volta lá da década de 1940. Aqueles espíritos que estavam habitando essa colônia espiritual nessa época, eles começaram a receber notícias, começariam a receber notícias daquilo que viria a se desdobrar aqui no plano dos encarnados. Eles começariam a receber notícias do que se passaria no mundo terreno com o deflagrar da Segunda Guerra Mundial. Todos que conhecem um pouco da história dessa guerra sabem as atrocidades que foram cometidas, sabem quanta dor foi gerada nesse momento histórico importante da nossa evolução. E as autoridades espirituais que governavam a colônia Nosso Lar nessa época começaram a se preocupar com o que poderia acontecer com os desencarnados que habitavam Nosso Lar. Muitos já eram criaturas bem adiantadas na sua evolução, muitos já estavam muito seguros do conhecimento espiritual que possuíam, mas um grande número de espíritos que habitavam Nosso Lar ainda eram aprendizes. Ainda eram aqueles que estavam começando a aprender as primeiras lições de vida espiritual. E eles perceberam que as notícias que começaram a chegar da Terra aos habitantes de Nosso Lar, a respeito das atrocidades, da dor, do sofrimento que a humanidade passaria nessa época, poderia trazer uma onda de desequilíbrio nessa grande maioria de espíritos habitantes de Nosso Lar. Eles poderiam entrar num estado de perturbação muito grande ao saber que os seus entes queridos que aqui ficaram poderiam passar por muitas dores. E essa onda poderia ser destrutiva para essa organização espiritual tão equilibrada, tão saudável que era e é Nosso Lar até os nossos dias. Então, para preveni-los, para orientá-los, é que vários instrutores lá no mundo espiritual, lá em Nosso Lar, começaram a orientar aqueles habitantes de lá, para que eles vigiassem o seu pensamento, para que eles resguardassem a sua mente, para que ela não fosse tomada pelo medo. Porque, mesmo eles sabendo que não existia morte, eles todos desencarnados, mas mesmo sabendo que não existia morte, a ideia de pensar no sofrimento dos seus traria a eles um grande desequilíbrio. Então veja, nós também sofremos só de pensar no sofrimento e temos medo só de pensar que podemos passar pelo sofrimento. E também sofremos de pensar que os que amamos possam passar pelo sofrimento. E é o natural, e deve ser assim. Nós não devemos achar que é inferior ter medo, preocupação. Na verdade, o medo, ele é uma condição fundamental da nossa evolução espiritual e material. Por ter medo, é que nós aprendemos ao longo da evolução a fazer muitas coisas que nos trazem segurança e conforto hoje. Mas o grande problema é quando o medo sai desse limite do estímulo para nos proteger e nos coloca na situação do plano. É aí que o medo se torna um grande problema. Então André Luiz recebeu algumas orientações de um espírito muito sábio que o orientou durante um tempo em Nosso Lar, o espírito Narcisa. E ela falou algumas coisas sobre o medo que vai nos servir de base para as reflexões da tarde. Então ela nos disse o seguinte, através do André Luiz. Mais uma. Ela disse assim, elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Então é do conhecimento do mundo espiritual que muitos, encarnados e desencarnados, param de evoluir pelo medo. E hoje essa onda que nós vemos na Terra, de tantas notícias aterrorizantes, de tantos problemas, é exatamente para isso. É para deter a evolução do espírito humano. É para deter a evolução da humanidade. Isso que Narciso então fala é a síntese do conhecimento que vários espíritos que conduzem a humanidade têm. O medo é uma força paralisante da evolução. E ela disse mais para André Luiz. Ela disse também isso, ó. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Que forças serão essas que o Espírito está se referindo? Que forças profundas que nós temos dentro de nós, que o medo pode deter? Essa força, profunda, é a nossa força de realização. É a nossa força de crer, é a força da fé. É a força de a gente continuar lutando, mesmo quando tudo parece contrário. É uma certeza que a gente traz dentro da gente de que estamos no caminho certo. Às vezes essa força vem pela intuição. Nós somos levados a acreditar que certa atitude, certa ação vai nos levar para uma realização maior. E contra todas as opiniões das demais pessoas, a gente prossegue. E a gente vê resultados daquele prosseguir. Só que se a gente se detém pelo medo, acreditando que não vai dar certo, achando que realmente estamos caminhando para o abismo, nós paralisamos essa força de realização. Observem que pessoas empreendedoras, pessoas que realizam, pessoas que criam coisas novas em suas vidas, nas vidas dos outros, são pessoas que não se permitem o medo do fracasso. São pessoas que não ficam pensando, e se der errado? Ela não fica antevendo situação difícil. Ela não teme fracassar, porque ela nem cogita da possibilidade de fracassar. Então, uma parte dessas forças que o Espírito se refere é essa coisa da força de vontade. Por que será que nós não conseguimos realizar tudo o que nós sonhamos? Por que será que a gente não consegue alcançar o que nós desejamos? Por qual razão coisas importantes que nós achamos que já é para estar no nosso domínio, nós ainda não alcançamos? Por quê? Porque temos muito medo. Nós temos muita precaução de muita coisa. Nós temos muitos medos imaginários que nos detêm. A gente tem medo de reencontrar um grande amigo do passado porque nos fechamos no nosso mundo e não nos permitimos conhecer outras pessoas. Nós perdemos muitas vezes a oportunidade de compartilhar ali experiências valiosas com companheiros de trabalho, companheiros na casa espírita. Por quê? Temos medo de compartilhar com eles as nossas ideias, as nossas expectativas. Temos medo de trocar com eles informações, porque achamos que eles vão nos passar a perna em algum momento. E ficamos sempre na retaguarda. Nós temos medo do julgamento que as pessoas fazem, e por isso a gente às vezes não inova. Por isso às vezes a gente não faz diferente do que já fez até hoje. A gente está sempre com algum receio do que vai vir das outras pessoas. E isso é uma manifestação de medo também. Então é nesse sentido que o medo nos detém as forças poderosas que nós trazemos dentro de nós. Porque todos nós temos grandes potenciais para realizar muito no nosso mundo íntimo. Nós temos sim condições de ser pessoas novas. Nós temos condições de evoluir, de nos aprimorar, mas nós preferimos sempre a zona confortável que já conhecemos do nosso ser e nos acomodamos nela. Por temermos situações novas é que não arriscamos muitas vezes em nossas vidas. Eu me lembro que quando eu comecei numa casa espírita, como jovem, numa mocidade, e parabéns aos jovens que hoje estão aqui integrando o trabalho, continuem firme, porque esse é o futuro da casa espírita, são os jovens. Eu lembro que às vezes na reunião dos jovens, temos ali uma companheira que participava conosco naquela época, eu tinha um receio, às vezes, até de fazer alguma pergunta. Só de pensar em perguntar alguma coisa, meu coração disparava. Porque na época eu tinha medo do quê? Dos julgamentos, dos juízos que as pessoas poderiam fazer a partir do que eu estava falando. Felizmente, graças ao apoio do grupo, de pessoas de uma conduta muito séria na condução do trabalho, foi sendo superado esse medo. Agora imagine se naquela época eu me detivesse nessa condição. Toda vez que fosse falar com alguém, eu tivesse o coração lá com taquicardia. Eu não seria professor, eu não estaria hoje. Eu sei que a gente não deve usar muito os nossos exemplos pessoais, mas no cristianismo é permitido sim os testemunhos. Nós precisamos falar do que nós superamos das nossas limitações, graças a esse conhecimento espiritual que nos ajuda. E todos nós, com certeza, estamos aptos hoje a vencer os obstáculos, as barreiras que nós temos, graças a esse conhecimento superior que nós temos. Então, o medo, nós precisamos passar a refletir sobre ele, porque ele pode nos deter essa força de transformação que nós trazemos dentro de nós. E nós temos mais benfeitores espirituais que falaram sobre o medo. Uma sábia discípula de Jesus, Joana de Ângeles, nos disse o seguinte: conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. O que esse espírito nos diz é isso. Eu tenho medo, eu irradio mentalmente esse medo para a comunidade espiritual que me serve. Os espíritos benfeitores vão me inspirar ideias que vão me ajudar a superar esse medo. Espíritos que são perturbadores, e a gente não precisa ficar assustado, viu? Porque se aqui a gente tem encarnados que são perturbadores, do outro lado é natural que existam eles também, não é? Lá do outro lado também nós vamos encontrar espíritos que vão acolher esses pensamentos perturbados que nós emitimos de medo. E eles vão intensificar em nós esse medo. Eles vão alimentar esse medo. Por que que a gente tem que lembrar, em certas ocasiões, de certos fatos que surge assim a lembrança nítida? Naquele momento, lembramos exatamente aquela história de terror, aquela história de alguma situação muito ruim que aconteceu com alguém, exatamente num momento similar como nós estamos ali. Quem desperta essas lembranças em nós são espíritos perturbadores, que ativam na nossa memória certas referências que nós trazemos. Então nós vamos percebendo que muitos espíritos desejam nos dominar aqui através dos nossos medos, porque através do medo nós podemos ter reações que são irracionais, são reações que não trazem vínculo nenhum com os sentimentos superiores, e eles podem nos conduzir através do medo. Quando nós nos sentimos ameaçados, por exemplo, nós podemos ser guiados pelo nosso instinto, mas também pode ser colocado em nossa mente que certa atitude que nós tomarmos será a melhor para nos proteger. E é aí que nós criamos muitas vezes situações de desequilíbrio muito grande. Porque se nos permitirmos ao medo, podemos criar ali o desastre. Uma ocasião, meu pai estava acordado à noite em casa e ele percebeu que haviam pessoas tentando invadir a nossa casa. Não tinha muro naquela época. Levantou-se ele e o meu irmão mais velho. Com que eles ficaram em alerta, mandou eu, minhas irmãs, a minha mãe ficarmos quietos, sentados. E eles ficaram em pé vigiando, porque iam ter que tomar alguma atitude naquele momento. Por um instante, meu irmão se distanciou de meu pai, e quando ele voltou, meu pai não reconheceu a figura do filho dele. Achou que já tinham entrado dentro de casa. Se meu pai tivesse sido tomado ali pelo medo de já concluir que havia uma invasão dentro da casa dele, ele ia fazer o que ele pretendia. Ele ia dar um soco um suposto invasor, e meu pai era um homem muito forte, um espírito que encarou com uma força física muito grande, uma mão pesada, ele ia simplesmente derrubar o meu irmão e provavelmente ia causar ali uma deformação na cara dele. Felizmente, ele pensou não, né? Na verdade foi intuído a perguntar, chama pelo nome. E ele chamou o nome do meu irmão. E ele prontamente respondeu, sou eu, pai. Então veja, se ele estivesse completamente tomado pelo temor, a reação instintiva dele qual que era? Atacar prontamente. Ele teria ferido o próprio filho. Então veja, situações críticas, nós podemos ser tomados pelo medo, acreditando que uma reação brusca, violenta, é a melhor. Porque é isso que o medo predispõe em nós já há centenas de milhares de anos. O nosso organismo já está adaptado para reagir com violência ou recuando quando ele não consegue encontrar meio termo. Ele sempre reage assim, ou nós atacamos ou nós recuamos. Nós estamos ao longo da evolução tentando aprender qual é o mecanismo mais adequado a cada momento. Porque entre atacar e recuar completamente há muitas possibilidades de ação. Então a nossa evolução tem sido em aprender também a dominar em nós esse ímpeto da agressão, esse ímpeto da violência, que é hoje um dos grandes fatores de desequilíbrio entre as pessoas. Muitas pessoas estão hoje reagindo violentamente a tudo e a todos, motivados pela onda do medo. Esse mesmo medo que vem das suas preocupações, do seu temor próprio, mas que também é instigado por espíritos perturbadores. E há um outro problema disso. Hoje nós temos tanta predisposição a prever tantas situações, e o nosso organismo não reconhece o que é perigo real e o que é perigo imaginário. Quando nós nos imaginamos um perigo, estamos em perigo imaginário e não vai acontecer nada, mas o nosso organismo não sabe. Os nossos mecanismos instintivos não sabem. O que eles fazem? Liberam uma grande carga de substâncias do sistema nervoso para uma reação pronta. E aí não precisamos reagir. E aí essas substâncias, elas vão ter um efeito natural no corpo. E somos predispostos depois a uma nova reação repentina, brusca, que nunca acontece. E nós passamos a viver num clima tenso, e o nosso organismo vai se modificando bioquimicamente em função dessa predisposição contínua a atacar, sem nunca precisar atacar. E isso vai gerando desequilíbrio e enfermidade também no nosso organismo corporal. É isso que ela nos diz, então, quando a mente cria reflexo sobre a organização fisiológica. Os nossos estados de medo, muitas vezes nem mesmo compreendidos, nos têm feito adoecer, inclusive. Então, nós devemos começar a refletir mais sobre esse nosso tempo. E ela ainda nos diz, ou melhor, agora, um outro benfeitor diz, quanto mais pensarmos e voltarmos a nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de ver e sentir. O espírito Hamed, ele também nos alerta a isso. Quando a gente foca a nossa atenção muito nesses fatos catastróficos da vida, eles fazem a gente pensar que tudo na vida é catastrófico. Quando a gente fica absorvendo muitas notícias de fatos tristes e lamentáveis que ocorrem com a humanidade, nós vamos passando a ver a vida de uma maneira mais pessimista, de uma maneira mais retraída, temerosa, que tudo nós precisamos nos resguardar. Alguém agora poderia dizer assim, mas Adenor, hoje o mundo está muito difícil. Como que alguém vai viver em paz nos nossos dias? Alguém sabe alguma época da humanidade que o homem viveu em paz nesse mundo? Eu, pelo pouco que eu já estudei até hoje, não existiu época de paz para a humanidade. Nunca. O homem sempre viveu de sobressaltos aqui no mundo. Ele sempre viveu com problemas, com desafios, com impedimentos. Nós nunca tivemos um ano de paz para a humanidade. Se o homem não estivesse em guerra, ele estava se preparando para a guerra. Se o homem não estava passando por alguma calamidade natural, ele estava aguardando que alguma calamidade viria. Se não havia doença numa população, ela esperava a próxima epidemia. A história do homem nesse mundo é isso. É de muita luta, de muito enfrentamento realmente, e é exatamente para ser assim. Porque é dali que surgiram todas as grandes invenções, é dali que o potencial humano surgiu, é dali que vem a humanidade evoluindo. É da luta, é do enfrentamento, é do desafio. Então hoje o quadro que nós temos, que é aparentemente ameaçador para o mundo, é só parte do quadro que nós sempre tivemos aqui nesse planeta. Terror sempre existiu. Aqueles povos que viviam pacificamente da agricultura temiam os bárbaros, quando invadiam, traziam uma onda de destruição e morte. Aquele que tinha uma vida pacata no campo, tranquila, temia epidemia que poderia chegar até o seu vilarejo. Então, temores a humanidade sempre enfrentou. Então, nós não vamos dizer hoje que o mundo é mais difícil do que já foi. Na verdade, o mundo é tão difícil quanto ele já foi. A diferença hoje é que, como nós sabemos tudo muito rapidamente, nós ficamos assustados, porque a onda de informação que chega até nós é muito grande. Antigamente, acontecia um desastre num local, levava meses até chegar a informação em um outro lugar. Hoje não. Hoje a gente assiste na tela da TV em casa, ou pelo computador, ou pelo celular, que pessoas estão sendo dizimadas em determinada localidade do planeta. E às vezes parece que as pessoas até banalizam isso, o sofrimento humano, dada a frequência com que essas informações chegam até nós. Hoje mudou muito a comunicação, mas o sofrimento humano ainda é o mesmo. A luta que o homem desenvolve aqui na evolução planetária ainda é a mesma. Então nós não podemos permitir que essas informações venham mudar em nós a nossa concepção a respeito da vida. Podemos permitir que a onda de notícias aterrorizantes, assustadoras, venham tirar de nós a confiança de nos prepararmos para mais uma semana de trabalho, de nos prepararmos para a vida. Hoje cobra-se muito dos jovens em relação à sua predisposição em estudar e trabalhar, mas muitas vezes as notícias chegam para eles tão desanimadoras, e muitas vezes sem amadurecimento, sem reflexão, muitos preferem cair na inconsequência, em pensar por que eu vou estudar, por que eu vou me preparar, por que eu vou me adequar, sendo que o mundo não tem garantias de que eu vou poder continuar nele, já que tudo está tão caótico. Veja, é o medo determinando o futuro das pessoas. Então nós temos que ter até uma cautela, como nós comentamos sobre os problemas do mundo, à frente dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos familiares, à frente das crianças. Porque às vezes nós estamos passando uma mensagem muito negativa para eles, muito ameaçadora. Acho que o mundo é um lugar tão inseguro a ponto de que não vale a pena tentar nada de bom. Temos que meditar nisso, porque nós podemos estar determinando o futuro das pessoas a partir do que nós estamos interpretando, a partir da visão catastrófica que nós estamos tendo da vida. E Hamed diz mais ainda: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Quanto nós não perdemos da nossa espontaneidade em razão de medo? Nós vemos uma pessoa hoje caída na rua, qual que é a nossa reação espontânea? É ir lá e socorrer o irmão? Ou é já ficar racionalizando? Ah não, ele é um morador de rua, ele está bêbado. Ah, ele pode ser um malfeitor, ele vai me atacar. Se ele é um morador de rua, ele vai tentar me enganar, ele vai tentar extorquir dinheiro de mim, ele vai tentar fazer alguma coisa. E aí o que a gente faz? A gente perde a espontaneidade. A gente vai perdendo a naturalidade na ação por causa do medo. Veja, no ambiente familiar isso acontece também. por causa de medo, muitas vezes, de que possamos ser abandonados, que nós possamos não ser compreendidos, o que nós fazemos dentro do lar, omitimos muitas vezes fatos, acontecimentos que são importantes. Às vezes, por medo do julgamento da outra pessoa, nós deixamos de fazer algo que deveríamos fazer junto à nossa família. Então, o medo, ele tira de nós essa possibilidade de agir espontaneamente, de agir com naturalidade, porque ficamos cheios de preocupações, cheios de temores. Nós vamos verificar, então, que as notícias ruins que nós recebemos sobre tantos problemas podem nos induzir ao medo e à perda de confiança na vida, gerando desestímulo que nos consome à disposição perante a vida da Terra. Quanto da, às vezes, daquela falta de vontade de agir que nós temos, aquela inação não pode estar nascendo hoje no medo. Aquela insegurança de não saber o que fazer em determinados momentos pode ter sim a sua origem nesse medo que nós vamos absorvendo de tantas informações difíceis, de tantos problemas que nós vamos absorvendo. Quer ver um exemplo de como o medo pode dominar a vida de uma família inteira? Nós temos a seguinte notícia, olha. Uma família se isola do mundo por 2 anos por medo de morrer. Tudo começou com o filho mais novo, quando o filho mais novo se mudou para a casa dos pais, alegando perseguição. Em pouco tempo, a fobia contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair de dentro da casa. Essa foto aqui é a foto da casa, lá da região de Presidente Prudente. Isso aconteceu por volta de uns 3 anos atrás, mais ou menos. Ele, então, com medo, contaminou a família com o medo também. Como o pai já tinha uma aposentadoria, eles fizeram o quê? Começaram a viver apenas da aposentadoria do pai. Eles contrataram um motoboy que ia no banco, sacava o dinheiro para a família, pagava as contas de água, luz e fazia a compra do mês e trazia para eles. E eles se fecharam lá por 2 anos dentro da casa. Os vizinhos achavam que eles tinham se mudado dali, porque tudo ficou abandonado, até o carro ficou aqui, não mostra, mas até o carro ficou parado lá na garagem. Eles pensaram que todo mundo tinha ido embora, porque eles ficaram com medo, porque acolheram aquela ideia de perseguição que um dos filhos trouxe. E aí alguém poderia dizer assim: ah, mas essas pessoas são muito perturbadas, né? Elas deviam ser muito problemáticas. Vamos ouvir o depoimento da pessoa, ouvir não, vamos ler o depoimento da pessoa que foi resgatados quando descobriram que eles estavam vivendo nessa forma. Nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Foi a dona Maria Helena, diretora do Departamento da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente. Eram pessoas que estavam lá calmas, tranquilas, dentro do seu lar, acreditando que ali estavam se protegendo. Veja, essa família encontrou esse mecanismo para se proteger do seu medo, se refugiando. Quais são os outros mecanismos que alguém pode desenvolver para lidar com o seu medo? Muitas vezes é a agressão. Quantas pessoas não justificaram a compra de uma arma de fogo para tê-la dentro de casa, alegando a necessidade de proteção da sua família? E quantos acidentes, quantos assaltos não ocorreram em que essas armas foram levadas pelos bandidos, que em muitos casos foram usadas até mesmo para matar o seu proprietário? Essa é uma outra estratégia com consequências também bem infelizes. Ou às vezes a gente, por tanto medo, a gente bloqueia o desenvolvimento pessoal e familiar. A gente impede, por exemplo, as pessoas da nossa família de estudarem à noite. A gente cria obstáculos para os nossos filhos. Travamos com eles um conflito porque queremos protegê-los, e em muitos momentos talvez seja esse o caminho realmente. Vamos ter que entrar no enfrentamento com eles. em outros momentos pode ser a pior estratégia. Então, isso tudo vai nos mostrando que cada pessoa vai encontrar uma estratégia para lidar com o seu medo e que, se não for muito bem pensada, pode trazer consequências negativas. Então, isso tudo porque nós vamos absorvendo tantas notícias ruins, tantas informações desanimadoras, e nós vamos ficando criaturas que vivemos com medo. O homem só conseguiu habitar o planeta como um todo porque alguns tinham menos medo do que outros. Esses foram os pioneiros, eram os que iam à frente e voltavam para dizer: ó, venham com a gente porque lá é seguro, dá para ir. É lógico que eles não falavam assim, falavam diferente, né? Mas isso é para nos mostrar, então, a gente só avança, só evolui se a gente souber domar esses medos que nos detêm. Então, quando nós vamos analisar as situações do mundo, temos que ter muito cuidado também, porque essas notícias aterrorizantes que nos trazem sobre tantos problemas trazem outras tendências a nós. Por exemplo, Vinícius, pode mudar aqui? Por exemplo, o chamado discurso do ódio. O medo disseminado proporciona o surgimento do discurso do ódio, cuja intenção é a promoção do ódio contra os indivíduos que são vistos como inimigos. Isso daqui está muito presente hoje na nossa sociedade. Parece que há um clamor para que hoje nós adotemos penas mais punitivas na sociedade, não é assim? Por todo mundo se sentir muito inseguro, com medo de tudo, com medo da violência urbana, com medo de uma série de situações, o que as pessoas querem? Mais justiça. Querem uma justiça mais severa, uma justiça mais pontual. O que todo mundo deseja que os Estados Unidos façam quando ouve as notícias sobre as ações desse grupo chamado aí Estado Islâmico? O que todo mundo quer que os Estados Unidos façam? Vá lá, invada o país onde eles estão e extermine essas pessoas, não é isso? Veja, e aí nós ouvimos falar tantas dessas situações que nós acabamos, às vezes, reproduzindo esse discurso, que realmente tem que castigar, tem que punir, tem que ferir, tem que exterminar outros seres humanos. Só que essa receita é a que nós já fizemos todos os séculos, antes deste e deste e neste. O que o homem vem fazendo no planeta é sempre baseado na violência, na força, na agressão. E resolveu algum problema social no mundo? Trouxe paz à humanidade tantas guerras, tanta punição, tanta repressão, tanto castigo, tanta pena de morte? Não trouxe. Mas ainda assim as pessoas parecem que clamam por uma justiça que seja cada vez mais punitiva e não educativa. Que a finalidade da nossa ação ao aplicar a justiça tem que ser corretiva, orientativa, educativa. E por quê? Porque é o método que Deus faz com a gente. Deus não nos pune por tudo de errado que nós fazemos, porque se punisse, nós já estávamos exterminados. Ele nos dá todos os dias que nós temos tido em nossa vida como oportunidade de renovação. É lógico que às vezes as condições vão mudando, vão apertando ali as pressões, elas vão causando mais impacto sobre nós, nós vamos sentindo as reações dos nossos desequilíbrios, mas todos os dias que nós temos, o que representa para nós? É mais uma concessão da justiça divina para que a gente se renove, para que a gente mude de ideia. Quantas ideias renovadoras nos surgem todos os dias por tantos meios? É uma página de livro que nós lemos, é uma canção inspiradora como assim nós ouvimos hoje, é uma palestra que nós ouvimos na Casa Espírita, é um comentário que alguém faz edificante, elevando ali um pensamento. Quantos convites nós não temos para o bem diariamente? E nós, muitas vezes, queremos o quê? Uma justiça severa, punitiva, uma justiça que extermine o indivíduo. E isso é a reprodução desse discurso do ódio, que nós ficamos querendo sofrimento e dor para aquele que é. Então nós temos que pensar até que ponto muitas vezes nós não fazemos coro com legiões de seres que não querem o progresso da humanidade, que querem, na verdade, deter o progresso da humanidade. Porque enquanto a violência for a forma de ação do homem, ele não está progredindo. Enquanto apenas pensarmos em punição, não estaremos progredindo. Nós estaremos apenas repetindo experiências do passado. Então, o que, que nós precisamos fazer? Precisamos ter o cuidado, né, de não fazer coro com aqueles que querem hoje apenas manter a humanidade como ela sempre foi, agressiva, violenta, por causa do medo. Para se proteger, justificar a ação baseada na violência. A violência, ela não liberta ninguém. Ela apenas aprisiona o espírito em provas em que ele deverá passar até se libertar dela. Vamos para o próximo? Como exemplo, nós temos os fatos que ocorrem que as pessoas desejam fazer a justiça com as próprias mãos. Por volta aí de uns 2 anos atrás também, uma pessoa foi acusada injustamente de ser praticante de magia negra, que ela teria sacrificado crianças nessa prática. O que a população temerosa, cheia de medo, mas cheia de violência, fez? Perseguiu a mulher, espancaram ela até a morte. Depois descobriram que não tinha nada a ver com a história. Aquela pessoa tinha sido uma vítima daquele discurso de ódio que tinha sido disseminado por causa de uma descrição imprecisa de quem era o suspeito de sequestrar as crianças naquela região. Então vejam como o medo pode levar as pessoas a praticar grandes injustiças. E isso também é um fator que bloqueia a evolução das pessoas. E aí fica para nós, já a gente se encaminhando para o final, fica a nossa reflexão. Então quer dizer que nós devemos nos isolar de todos esses fatos tristes e lamentáveis do mundo, devemos não tomar conhecimento deles, já que eles podem nos induzir à violência, pode nos deter à força interior de realização. Então é melhor não tomar conhecimento de nada. Esse é um outro extremo perigoso. Porque quando a gente se torna completamente alheio ao mundo, indiferente a tudo que se passa, nós também passamos a correr mais riscos ainda. Deixamos de correr o risco de errar agindo pela violência e passamos a errar pela omissão. Então, onde há o ponto de equilíbrio de saber o que devemos ou não, ou quando devemos nos apropriar de fatos mais difíceis que ocorrem com a humanidade? Até que ponto eu devo permitir que certas informações cheguem até mim? Nós vamos ver, através da parábola do bom samaritano, essa indicação. Normalmente, essa parábola, ela é interpretada como sendo o exemplo que Jesus usou para mostrar que as pessoas de diferentes povos, diferentes interpretações, são todos irmãos. Não importa se é samaritano ou judeu, não importa se entre eles existia diferenças já significativas em termos de culto religioso que os distanciavam. Jesus quis mostrar que na hora do sofrimento todos somos irmãos. Por isso que ele usou a figura do samaritano. Mas essa parábola, e aí que vem o extraordinário do Evangelho de Jesus, é isso. Daqui a 3.000 anos a gente vai encontrar outros significados e vamos aprofundar e ampliar mais ainda esse conhecimento. Mas a parábola nos traz uma outra definição também. A atitude que o samaritano teve com o homem agredido. Para começar, o samaritano, ele foi uma pessoa destemida. Ele poderia ter visto o homem no caminho abatido, ali ferido, e pensado: ele foi saqueado e os malfeitores podem estar aqui por perto e eu posso ser útil. Foi o que o levita e o sacerdote tinham pensado também e saíram rapidamente dali. Mas o samaritano não teve medo em ajudar. Ele parou e ajudou como pôde. E ele foi além, ele não ficou com medo de se envolver muito com a situação. Ele carregou aquele homem até uma hospedaria e lá ele ainda pagou pelo tratamento desse homem. E o que, que ele fez, o samaritano? Ele repensou a viagem dele, ele ficou parado ali lamentando a situação. O samaritano, ele prosseguiu a viagem. que isso nos inspira? Que nós devemos nos apropriar dos problemas da vida, do mundo, até o ponto em que a gente pode fazer algo para ajudar aqueles que estão envolvidos ali. A partir do momento que nós fizemos o que nos cabia, nós temos que prosseguir a nossa jornada, sem permitir que aquela situação difícil que nos chegou ao conhecimento nos tire do nosso objetivo, do nosso alvo, que a gente continue caminhando. A parábola do samaritano também era uma grande inspiradora de coragem, de destemor. É isso. Nós vamos tomar conhecimento dos problemas do mundo até o ponto que podemos fazer algo para ajudar. Já não podemos fazer mais nada? Já não podemos fazer mais nada? Prossigamos. E acreditem, nós sempre temos algo a fazer. Qualquer notícia de dor, de sofrimento que nos chega ao conhecimento, nós temos algo a fazer com ela. Podemos tirar uma lição, uma aprendizagem. Podemos fazer uma prece por aqueles que estão passando por aquele sofrimento. Podemos mobilizar algum recurso em favor daquela pessoa. Hoje em dia nós podemos ajudar pessoas que estão em outro continente, através de doações. Então sempre há algo a fazer. Mas o que essas notícias não podem é tirar de nós a nossa força de viver, a nossa força para a nossa caminhada, o nosso prosseguir. A gente tem que continuar. A medida certa para nos apropriarmos de informações sobre a dor dos outros é até o ponto em que nos solidarizamos, nos compadecemos e nos movemos para auxiliá-los. Então, como que a gente faz para lidar com essas influências negativas que as informações nos trazem todos os dias, nos colocando medo e temor e nos bloqueando a vida? Nós vamos, então, nunca usar dessas informações para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. O fato e o sofrimento dos outros tem a ver com a realidade deles. Não quer dizer que vai acontecer com a gente. Nós temos que selecionar os meios que nos trazem notícias, aprendendo daquele que é sensacionalista, que explora a audiência, daquele que tem a missão de informar, de esclarecer. Evitar realmente aquele que explora o sofrimento como meio de audiência. E temos que reafirmar a nossa fé todos os dias, através das leituras, através da meditação, através da prece. Porque a fé é o antídoto do medo. Quem tem fé não tem medo. Pode até começar a ter medo, mas vence o seu medo na vida, porque acredita num poder maior que o sustenta e que o orienta. E aí você poderia dizer assim para mim: mas espera lá, a gente aqui no mundo estamos vivendo de uma forma que não estamos tendo muita certeza. Nós temos sim, viu? Nós temos tanto conhecimento espiritual que nos mostra. E se a gente for olhar na nossa própria vida, veja quantas vezes nós estivemos na iminência de grandes perigos, grandes problemas, grandes dificuldades, e aparece aquela mão invisível que nos segura e nos conduz e nos leva. Então nós temos prova em nossas próprias vidas disso. E que às vezes a gente é um pouco ingrato e não lembra do quanto nós já fomos ajudados na vida, quanto nós já fomos apoiados. Em muitos momentos desafiadores, a situação aparecia mais impossível de solucionar e algo apareceu para desatar aquele nó e nós prosseguimos. Então temos que ter fé e confiança na vida. E Jesus nos traz duas lições maravilhosas sobre como o medo pode nos fazer parar a evolução e como a fé nos ajuda a superar. Tem um episódio, então, muito significativo do Evangelho que nós vamos ver por essa animação. Veja, é um estúpido, impossível. Não tenham medo, vocês me conhecem. Mestre, se é o Senhor, ordene-me que vá ao seu encontro. Venha. vocês poderiam fazer as obras que viram realizar. Essa passagem do Evangelho de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 26. Essa animação aí, ou esse desenho, ele não reproduziu exatamente o que Pedro viveu naquele momento. Quando ele está caminhando sobre as águas, ele sente o mar tumultuoso ao redor. Só naquela área que está ele, Jesus, é que está tudo em paz. E ele, por medo, começa a afundar. É aí que ele desespera e pede para Jesus: Jesus, me socorre, né? E aí Jesus dá a mão e tira ele da água. Ele, por ter acreditado, confiado, pôde participar daquele fenômeno incrível de caminhar sobre as águas. Em outra ocasião poderemos explicar como isso foi possível para Jesus. Mas Pedro começou a afundar porque ele teve medo. Medo da sua segurança, quando ele percebeu aquela situação insólita. Como dois homens em pé sobre a água, por não acreditar naquilo, que aquilo era possível, é que ele começa a afundar. É o medo da sobrevivência que fez ele perder ali a sustentação que ele estava tendo. Então, Jesus dá aquela advertência: por que tivesse pouca fé? Percebe que se a gente quiser superar as dificuldades da vida, nós temos que dominar o medo e reforçar a fé? E tem mais um episódio do Evangelho que fala sobre isso. Vejam vocês, eram pessoas que já tinham convivido com Jesus, presenciado fatos extraordinários junto com o Mestre, e ainda assim tiveram medo. Então medo é algo difícil de se domar, não é? Mas Jesus nos dá a indicação de como vencer o medo. É através da nossa fé. E em Espiritismo nós temos um ganho extra, que é a fé raciocinada. Nós não temos dúvida de que existe proteção espiritual. Nós não temos dúvida nenhuma de que esse planeta está muito bem guiado e cuidado. Nós não temos dúvidas nenhuma no Espiritismo de que Jesus é o governador espiritual desse planeta. E tudo o que acontece aqui, acontece porque é permitido pelas leis divinas. Porque está dentro de um processo em que as populações, as comunidades necessitam passar por essas experiências. E não será com o medo nem com as reações negativas que ele provoca que nós iremos superá-los. É apenas adquirindo essa fé robusta, essa fé sólida, que vai nos dar essa força de vencer o medo. É compreender que a nossa vida, ela não é um nada jogado num pedacinho do universo. A nossa vida tem razão de ser, tem um propósito muito grande. Nenhum ser que Deus criou está abandonado no universo. E é dessa certeza que nós vamos tirar a força para enfrentar todos os obstáculos da vida. A tristeza, as desilusões, as perdas que nós tivemos, as dores físicas e morais. É dessa certeza da presença do Mestre junto de nós É isso que nós temos que lembrar todos os dias. Para que a gente possa então fixar bem o nosso pensamento, vamos lembrar de algumas frases de Jesus para que nunca tenhamos medo mais. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Se a gente ainda vai ter que enfrentar alguma situação desafiadora na vida, tenho certeza, o amparo para a gente superá-la nós teremos. Se você tiver que ainda enfrentar uma prova muito desafiadora na sua vida, uma dor muito grande, você terá a força para superá-la. Quantas grandes lutas nós já não enfrentamos e hoje até achamos, foi pequeno. Mas é porque naquele momento da vida nós tivemos fé. Porque naquele momento da vida nós acreditamos. Então, não importa pelo que nós venhamos passar na vida, nós sempre teremos o amparo divino, sempre teremos a assistência de Jesus e a assistência da espiritualidade junto de nós. Essa é a nossa mensagem para essa tarde. Que Jesus abençoe a todos, que traga a todos essa vibração tão fervorosa de confiar realmente que a nossa vida é muito bem guiada, muito bem amparada. Vai estar disponível no site que vai aparecer aqui o áudio dessa palestra hoje e os dois vídeos também, quem quiser rever, está lá disponível. Muito obrigado a todos.